Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui durante uma hora a fazer-lhe companhia e levar até si muito ritmo provindo de África. Já ouvimos para trás o grupo Caça Oculta com a música Angola e agora vamos ficar com os sons de Samanguana e depois com os sons de Manu Dabungo. Espero bem que não esteja aqui a meter água com estes nomes estranhos provindos também lá de África. Então, espero que você desfrute dos bons ritmos que eu tenho para você. Fique aí, fique ligado à Rádio Antena Web. Escuta a minha história, morena. Nos meus sonhos só te beijo a ti. Tu passaste a ser obsessão pra mim. É maravilhoso amar. É uma maravilha estar enamorado. Escuta minha história, morena. Encontrar foi pra mim um sonho. No meu combate pela vida, Perdi a noção das coisas simples. É grandioso estar enamorado. Se tu a menos fizesses me amar, seria pra mim um paraíso. Mesmo imaginário, é maravilhoso estar enamorado. Linda morena, escuta esta canção. Esta canção, história de minha vida, retrata o percurso dos meus passos. É maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. História morena, nos meus sonhos só te vejo a ti. Tu passaste a ser obsessão pra mim. É maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Ajuda-me para esquecer todo o sofrimento que eu vivi na escravatura dos compradores. Por favor, ajuda-me. Ajuda-me para sentir e gozar esse dia como um galo que canta quando chega a madrugada da esperança. Ai, ai, ai. Dá-me coração, dá-me teu amor, dá-me teu amor, dona morto na mão. Dá-me coração quando combatemos, dá-me teu amor, nas matas de África. Dá-me coração, Angola, Cabo Verde, dá-me teu amor, e na São Tomé, Moçambique. Dá-me coração, boa Timor, Brasil. Dá-me teu amor, dá-me coração, dá-me teu amor, dá-me coração, dá-me teu amor. Chiquita, chiquita, dá-me coração. Ai, ai, a madeira negra. Dá-me teu amor, dá-me teu amor, dá-me coração. Oh, donne-moi ton amour, dá-me teu amor. Quando combatemos, dá-me coração, nas matas de África. Dá-me teu amor, Angola, Cabo Verde, dá-me coração, e na São Tomé, Moçambique. Dá-me teu amor, chiquita, chiquita, dá-me teu amor. Ai, ai, ai, ai, chiquita, chiquita, dá-me teu amor, dá-me teu amor. A Antena Web já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Baby, so oh, my God. Jump. manja sonye Aba, sambo bola biso mwaye Está ligadinho à Rádio Antena Web ao Canal 2. Caso queira dar este endereço para um amigo possa também de igual forma ouvir o programa África Nova, poderá fazê-lo para www.canal2.radioantenaweb.info. É este o endereço que poderá distribuir para os seus amigos para que eles também possam ouvir o programa África Nova. E então vamos continuando alegremente com os bons ritmos provindos de África. Já sabe, o que conta aqui é a boa disposição e a alegria, porque com a boa disposição da música provinda de África, certamente que se irá abstrair de alguns problemas que nos incomodam no dia a dia. E são tantos, e alguns são tão supérfluos, e a gente dá tanto valor a eles e deixa passar alguns bem mais importantes e que deveríamos parar no tempo e pensar neles. Por isso, agora vamos esquecer tudo e vamos ouvir estes bons ritmos que eu tenho para si e somente para você aí que é o artista principal deste programa. Mukulukulu kimenemene kyangumaputu Nkulukulu kimenemene kyangumaputu Mshimukano dilola bumaku Wawe umenge Wawe umenge Wawe umenge Wawe It is in Babylon as I watch your children grow and the years them carry on, and I miss you even more. Still I send them go to school and tell them where them fi know. All of my friend them is salute. That began and then the screw. Another year has come and passed. Man I drop like morning dew. Uncle Warwick sick and gone when him couldn't catch a flu. Big a tea you want me done. Respect long and overdue. When nothing ever did I go on. You still have on something new. Our friendship ever lasts. All when one minus from few. Yes, we surely had a blast. We're like family, me and you. I know every part you cross. We do somebody with you. Of the many that I call, only chosen is a few. Of the real friends that serve you long. Your memories might fade. The real friends will serve you long. Sunshine or rain. Friends will serve you long. Acquaintances will fade. Your real friends won't do you wrong. Real friends don't change. Only talking with winners, a loser or two. Got my number still, they think they real, but they just really awfully bitter. Salty niggas hate the smarter ones. These are the doubters who sour about my run. I barely made it out to slums. My value high cause I do more than rap about a gun. I made money for niggas that never looking out for none. I helped millionaires get to that very position. So real millionaires, see that's ill cause look at statistics. Real millionaires, and I ain't talking ghetto riches, thorough business. You mistreating niggas, heard your folks bleed in prison. You ain't a G, and if you was, I don't recall. Who would roll with y'all? Bunch of fucking know-it-alls who dough is small. Look what has come to our pores, good no more. We was good before, till I saw what type of dude you took me for. We had a chance to take paper down, what I took was more. Because of hatred, opportunity wasted. Real friends will serve you long. Your car and clothes will fade. Your real friend won't do you wrong. Real friend don't change. Hey, your real friend won't run in war. No care what the cost is. Your real friends are in for all the wins and the losses. But real, no question at all. I'm ready for rise at all is. Take it to the enemies all for one and one for all is. Real friends will hear you out. No secret feelings. Real friends don't sell you out. No bargain pleading for real. Always looking out of me. When outside a judge of real. Friend won't hide you out. No. Your real friends will serve you long. When all else fails. Your real friends won't do you wrong. Real friend don't change. May laughter from backstabbers turn to tears faster. I wish for you no snakes shall slither past you. You have to keep your vision clear, cause only your coward lives in fear. My surroundings got only real powerful niggas here. Real men, we have a code of ethics. No question, no jealousies, no feminine tendencies we expecting. No gossip, no phony logic, no counting your homie pocket. Spend no expense for legal defense if your homie locked up. No keeping tabs on who was the last who looked out. Selfishness, that's a character flaw. No holding out. Yo, what happened to the honor? You're dealing with sensitive prima donna drama. Teflon love for my dudes who solid. Real friends will serve you long. Your memories might fade. Real friends will serve you long. Sunshine or rain. Your real friends will serve you long. Real friends won't do you wrong. Real friends don't change. Real friends don't change. Real friends don't change. Real friends don't change. Real friends don't change. Fica nova. Zagi, zagi. mukaja mala zajinga mutulula mwenye zajiki akina kanyoke E agora, para terminar a primeira parte deste programa África Nova, tenho aqui uma princesa para si. Desta vez, é uma princesa negra de Angola. Uma princesa que aproveito e que dedico esta princesa a todos vocês que estão aí na sintonia do programa África Nova. Então, vamos ficar com a música Princesa Negra de Angola para terminar este programa. Ou melhor, esta primeira parte, claro, e depois vamos então aos anúncios da rádio para voltar com muito mais força, com muito mais ritmo para você mesmo que está aí desse lado. Então vamos ficar agora nestes próximos minutos na companhia do Bebeto. É ele mesmo que nos vai transportar, a princesa negra de Angola. Já sabe, está na companhia de Leandro Amador no programa África Nova e na sintonia da rádio Antena Web. Babaluanda, filha

tempo chuvoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não parquei. Então implorei, peço, senhor chofer, leve-me por favor, ela não tem culpa de morar no subúrbio. E quanto à chuva, é obra da natureza. Então chofer, dominado por mim, na borracha puxou, atravessando lagoa. E quando eu olhei pro relógio e lhe pedi que colocasse o acelerador ao tapete, então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popô só porque você quer rachou. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popô, não vou partir não, só porque você quer rachou. Olá então, reformulo de novo os votos de que seja bem-vindo a este programa África Nova. Então, para trás, demos início a esta segunda parte do programa com música Kizomba de Angola, com o grupo Esperança Moribunda. E então, prosseguindo com muito mais música, que é o que você deseja deste programa, porque de palavras, conversa, já tem tanta, mas tanta no dia-a-dia. E hoje em dia, você liga o televisor, o noticiário, e o que é que você ouve? Conversa, claro. Por vezes, não passa de conversa. É bom que as pessoas, se calhar, pensassem que não é só falar e só dizer para fazerem, só dizer vocês vão ser obrigados a fazer mas sim também que olhassem para eles e que por vezes eles próprios também conseguissem fazer aquilo que mandam os outros fazer. Estou meu aqui com esta conversa a alongar para dizer que me estou a referir a nível político. Tanta coisa que se podia mudar neste país e por vezes é muito mais fácil apertar com o mexilhão contra a pedra e tentar tapar o sol com uma peneira. É bem verdade, tapar o sol com a peneira é o que por vezes os políticos fazem no nosso pequenino país e que dá tanto trabalho a governar. Mas será por ser difícil governar ou será por falta de capacidade? Eis a questão. Então vamos à música que é bem melhor aqui neste programa. Agora vamos ficar com o Bonga, Olhos Molhados. Depois vamos ficar com a Cesária Évora, Angola. E para terminar uma sequência musical, vamos ficar com o Elvio, Isto é Angola. Isto é Angola, isto é África Nova e isto é um programa que leva até si bom ritmo provindo de África. Está na sintonia da rádio Antena Web no programa África Nova. E já sabem, eu sou o Leandro Amador. A vozinha está sozinha, a fera morta próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso passe. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro é o pão para se comer. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Filhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo cordel. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes empobrecidos e olhos molhados emancipados. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. A vozinha está sozinha, a fera morta aproximar. Sacrifícios aumentados, redobram o nosso padecer. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro é o pão para se comer. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Filhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos.

acabou. E caso queira também fazer uma apreciação, fazer um comentário, um elogio, dar a sua sincera opinião, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Este é o meu e-mail e caso queira também adicionar ao seu MSN, também o poderá fazer. Repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer recebê-lo e juntamente com uma opinião sincera da sua parte, porque apesar deste programa ser para si, também você tem que dar o seu feedback, dar o seu parecer, para que as coisas possam mudar, claro, para positivo, porque o que está bem, deixa-se ficar, e o que está mal, tem que se tentar mudar, porque se algo está mal, se algo você não gosta, e se eu desconheço, por que não? Você fazer o mesmo para amador.leandro@gmail.com. E mais vale, por vezes, duas cabeças a pensar do que somente uma. E você faz parte também desta família, faz parte deste programa, porque este programa só te faz sentido se for você aí desse lado e eu aqui. Porque eu sozinho não farei programa, não terei aquele gostinho, aquele prazer de pensar ou saber que você está aí desse lado e está contente porque estou a ir ao seu encontro. Então vamos todos pegar no endereço amador.leandro@gmail.com e dizer o que pensa e o que acha do programa África Nova. Não tenha medo, não se sinta intimidado, porque nós aqui não lhe faremos qualquer tipo de maldade. Simplesmente eu irei. O pouco que lhe poderei dizer é obrigado pela sua opinião. Certamente não vai ser somente estas palavras, algo mais, mas tudo dependerá do seu conteúdo, do seu e-mail. Então, é um prazer contar consigo aí desse lado. Vamos agora ficar com a Selma Ribas com a música One Love. E esta música One Love é inteiramente para todos que estão aí desse lado, para todos aqueles que, por vezes, despendem um bocado do seu pouco tempo e mandam um e-mail para mim. Então, um bem-aja a todos que gostam e seguem o programa África Nova semana após semana.

vai querer ficar. Quem beber água do Bengo vai se namorar. Da sanga, água mais pura, água mais limpa da minha avó Chibinha. A avó Chibinha, ai, te canto da alma, da água da vida. Nossa Senhora da Santana.